juntos para comemorar mais um ano de vida do mais respeitado e considerado promotor do norte do país. Carlito Promoter. Promoter. Bragantino de muita garra, muita luta e com a responsabilidade de levar alegria e emoção a todo o norte do Brasil. Pois está à frente das aparelhagens mais renomadas do Pará. Melhores promoções, melhores eventos fizeram com que se tornasse o rei das festas paraenses. Ao lado de Evaldo Silva, formou a ECA Produções, com parceria da A3 Eventos, deixando a noite paraense muito mais forte. Então, Carlito Promoter, desejamos a você um feliz aniversário e muitas felicidades. Alô, meu povo! Aí, viva noite! Alô, você! Muito obrigado a vocês. Obrigado, Carroça. Obrigado, Sideral. Obrigado, Príncipe. E agora, nosso lendário. É verdade. Essa festa é muito importante. Primeira coisa, agradecer a Deus por proporcionar esse momento. E também vocês, hein? O aniversário do Carlito. Mas que ganha presente são vocês. Vou chamar aqui com vocês o nosso grande aniversariante. Esse aqui é o Carlito, ele que realmente promove os grandes eventos e está à frente das principais aparelhagens, todas e mais algumas. É um cara que realmente tem o ideal de proporcionar alegria para o nosso povo. Carlito, parabéns, felicidade, que essa data se multiplique muitos anos e realmente você é merecedor de tudo isso que está acontecendo agora. Parabéns, meu irmão. E agora, com vocês, o nosso, é o meu, é o seu, valendo! A capacidade de fazer sucesso com a mais moderna sonorização de todas as galáxias. Rubi, sempre poderoso em todos os aspectos. O primeiro sempre. Alô, meus fã-clubes! O som mais notável do planeta. Com uma qualidade superior a tudo aquilo que você já viu e ouviu. Este é... Rubi! É lendário Rubi! Sinta o prazer em estar com aquele que foi, é e sempre será poderoso. Poderoso. Rubi, a história das aparelhagens no Brasil. Aqui tudo começou. Esta é mais uma viagem no mundo das recordações. Suas emoções virão à flor da pele. Com a melhor sequência de saudade do mundo. Os talentosos DJs. Jairinho. E aí, Via Show! DJ Tubarão. Bora pra cima, meu lendário! DJ Didio Boy. Já tô na área! A sua viagem começa agora. Bora, Via Show, que o velho aguarda chegou! Bora começar desse jeito, aniversário do Carlitão. O tubo vai detonar, saudade gostosa. Viva esperar em vão alguém que eu quero tanto. E aí, poderosas? Que fugiu de mim um dia de verão. É poderoso e é grande. Grande a tristeza que de noite me acompanha. E ela tá sozinha na cama. Ai, nesse quarto tão vazio. Bora, Via Show! Pensamentos, lindos momentos, apavora o vento. Só sussurra. Sussurra seu nome. Tuba! Preciso encontrar de uma vez com esse homem. Se alguém souber que diga para mim. Vamos até o Carlito Promoter. Muito obrigado pela festa maravilhosa. Obrigado, Carlito! Meu patrão Evaldo Silva, homem do Ipanema, valeu! Um dia de verão, grande a tristeza que de noite me acompanha, sozinha na cama, nesse quarto tão vazio. Olha os justiceiros no apoio aqui, aquele abraço, hein? Pensamento, equipe Chope Saudade! Tribo Tupi na banda do apoio pro Rubi, obrigado, hein? Vento, sussurra seu nome. Preciso encontrar de uma vez com esse homem. Se alguém souber, que diga para mim onde ele se esconde. Toda vez que eu olho pra você, sinto logo que meu coração mais depressa começa a bater. Isso é a força da paixão. É o lendário! Quando me aproximo de você, Rubi, meu corpo começa a arrepiar. Lendário. É sinal que estou apaixonada, quero para sempre te amar. O que é que vocês querem? Que mais? Eu quero o seu coração. Eu quero ser sua amada e viver contigo essa louca paixão. Meu compadre Mick acessou comigo também. Já se motoqueira, aquele abraço. Rita Menineia. Eu quero o seu coração. Eu quero ser sua amada e viver contigo essa louca paixão. Dizer que estou apaixonada, eu estou gamada. Deixa a cara do DJ Boy, tu é doido? As estrelas iluminam o céu e eu vou te iluminar. Rubi. Vou gritar pelo teu nome ao vento, mas em pensamento. Bora, poderosa! Se você vem, ah, eu vou ficar. Se você vem. Equipe Explosão do Rubi com a gente também. Aquele abraço aqui no Tubarão. União Hightech. Valeu! Sou como o sol a queimar. Sou como a lua brilhar. Eu sou o mar, mas não quero me afogar. É o nosso lendário! Uma nova era chegou. Lendário Rubi Saudade. Aqui tem história de verdade. Chega no nosso lendário! Se você ainda quiser. Olha os justiceiros aqui na frente. Abraço forte do Tubarão. Galera do Cineral do Príncipe Negro. Da carroça aqui na frente. Aquele abraço, hein? As estrelas iluminam o céu e eu vou te iluminar. Rubi. O Pedrão e a Nete já com a gente também. Um abraço aqui do YouTube, hein? Eu sou o mar, mas não quero. Dá-lhe meu lendário! Vai, vai, vai! Bora via show! É o lendário das paradas, meu irmão! Olha o Arisco de Sony, dá com a gente também. Aquele abraço aqui do Bora, Arisco, bora, meu irmão. Você deu vida para mim. Eu te quero mesmo assim. Sempre somos dois. Porque tenho algo especial pra lhe dar. as mulheres. Gostei, gostou. Vocês gostaram? Gostoso é gostar de você. Me envolvi na tua vida porque... Olha os mascarados do mar também com a gente, valeu! Gostei, gostou. Gostoso é gostar de você. Quero tanto um beijinho seu e o calor do seu corpo. Que é que você quer? Eu quero. Olha toda a família Cabanos aqui com a gente também. Aquele abraço do Tubarão. Quero muitos carinhos seus. Bora, Doutor Rui! Da sua. Um abraço, meu irmão! Cura. Olha aqui, eu quero você para sempre comigo, amor. Quero ser seu divã lendário. Eu lhe darei minha vida e o meu coração e um mundo de emoção, pois eu sou seu fã. Vem, vem, vem, vem. Vem pra mim e vamos viver juntos um amor sem fim. A vida sem... Olha os positivos com a gente também. Aquele abraço aqui do Tuba, pode crer. É doido. Porque sem avisar sumiu de mim, me deixando tão sofrido assim. O que posso fazer pra ter você? Eu sempre acreditei nesta paixão, não quero nem pensar em ilusão. Olha aqui, meu show Rubi, aquele abraço aqui do Tubarão. Valeu! Coração. Os dedicados masoquistas na área, meu irmão. Nem que Fórmula Zero da com a gente. Coisa boa. Bora viajar comigo. Nosso amigo Ney da Seasa também com a gente. Aquele abraço forte do Tubarão. Velha guarda Átila tá aqui atrás. Só na manha, abraço do Tuba, bora de crer. Bora Gucci, bora Gucci. Porque sem avisar sumiu de mim, me deixando tão sofrido assim. O que posso fazer pra ter você? Olha o Wes também e o poeta da GDP tá com a gente, coisa boa. Bora, Vivian, cabeleireira do distrito. Equipe Show e Saudade aqui na frente, quando todas. Olha a Maria da Tribo tá aqui. Olha o meu patrão Gilson Lances, tá na rara. É doido, Gilson. Valeu, Gilson! Nem que o mundo tenha que saber o quanto eu amo você. Nosso amigo André da Van Envenenada tá com a gente também. Aquele abraço do Tubarão, pode crer. Quem é que tá feliz vai curtir o lendário? Rubi, poderoso. Quem sabe canta, senhor! Ele nos faz lembrar e curtir. Levanta a mãozinha pra cima, levanta a mãozinha pra cima. Aí, galera do Rubi. Estou falando do Rubi. Rubi! Vamos fugir na espaçonave do amor. Tu sabe ou não sabe, via show? Tu sabes com Rubi eu vou. E a mão pra cima no lendário. Recomeçar a vida com você. Alô, Bruno, te liga, Bruno. O som que faz você romper. As lendárias são com a gente, coisa boa. Vamos fugir para o lendário, meu amor. Aniversário do Cardinho, tá demais a pressão. Tu sabes com Rubi eu vou. Olá, Paulista! Rubi eu vou. Só quem sabe canta no lendário assim, ó. Vai recordar o lendário Rubi, saudade. Tá conquistando o Pará. Uma história de amor em forma de canção. E o lendário? Lendário Rubi, saudade, tocando no seu coração. Um, dois, três e... Banda Mega Pop Show. Bora, via show, show. Ele nos faz lembrar e curtir. Eu tô falando de quem? Estou falando do Rubi. Vamos fugir. As melhores da Via Show, com a gente também, aquele abraço, hein? Do amor. Tu sabes com Rubi eu vou. Recomeçar a vida com você. O som que faz você romper. O Andrei também, o Magno por aqui, aquele abraço, hein? Wilson Marinho, valeu! Lendário Rubi, saudade, tocando no seu coração. Dá-lhe, meu lendário! Bora botar pressão na Via Show! Quando você chega numa festa e ouve o som do Rubi. Rubi. Ele é o todo poderoso. Olha os passageiros da nave, estão com a gente também. A professora Lu, Michel também. A Carmen, a Fefé tá com a gente. Tremece. O nosso amigo Wilson Marinho, pode crer. A moçada no salão até parece que vai voar. Com som. Com som do Rubi. Rubi. Com som do Rubi. Nosso amigo Lupe. Da pressinha, tá com a gente, bora Lupe. Rubi. Os amigos do Preço Baixo, da Cidade Nova também, mim, junto com a Joshi. Rubi, Rubi, tocando pra mim e pra ti. Rubi, Rubi, tocando pra mim e pra ti. Esse é ou não é? Esse é o som do todo poderoso. Poderoso. É lindo, é belo, é todo gostoso. E você jamais vai encontrar outro igual. Remexe gatinha, remexe gatão, ao som do Rubi no meio do salão. Anima a galera, sacode povão. Remexe pra cima, rebola pra baixo, girando com quim e gritando Rubi. Remexe pra cima, rebola pra baixo, girando com quim e gritando Rubi. Mexe, remexe pra cima, rebola pra baixo, é o show do lendário. Dale, meu lendário. Bora, Gidão. Marcelo Projeção tá aqui com o Tubarão. Esse carinha que fez esse Rubi, olha. Esse carinha que fez esse Rubi aqui. Olha, gente, pra você que achou a chave de uma moto, por favor, a de um carro, trazer aqui pra gente, né, filha? Se você é careta, fique logo ligado. O tubarão já chegou. Eu estou do seu lado e quero te ver chapado com o pó do amor. Se você é careta, fique logo ligado. O traficante chegou. Eu estou do seu lado e quero te ver chapado com o pó do amor. Com o pó do amor você viaja nas ondas no mar da paixão. Fica sintonizado, totalmente ligado em um só coração. Bora via show, quero ver! Se você é carente, venha ser dependente desse rol natural. DJ Joel Calado também com a gente de vigia. Ele abraça aqui no tubarão. Onde vai levar seu astral? Olha aqui, eu sou! Sou traficante. Eu sou Rubi. Sou traficante. Nosso amigo Palhê, deixou amor, obrigado Palhê. Sou traficante. Galera da Quinta do Isque aqui do Rubi. Sou traficante do amor. Bora acessou. O brega veio, ele veio pra ficar. É um ritmo gostoso, gostoso de se dançar. Quando toco brega dentro de qualquer salão. Olha, gente, se você achou a chave de um carro, vai ter recompensa, tá? Só chegar aqui no nosso estúdio. Olha, me achou, quero ver! Não importa se é branca, loura, preta ou sarará. A verdade é que o brega todo mundo quer dançar. Quero dançar com você, ter o amor pra valer. Quero ver rebolar, o brega do Pará. Vou ficar por aqui até o sol raiar. Quero dançar com você, ter o amor pra valer. Quero ver rebolar, o brega do Pará. Vou ficar por aqui até o sol raiar. Eu passava do carinho do Dr. Robertinho. Esse calendário, meu irmão. Olha a Vanessa, Jairinho, já chegou ela e o Vavá. Quero dançar com você. Mão, pelo amor de Deus. O amor pra valer, quero. Nossa amiga Belzinha, no apoio total também. Obrigado, Belzinha. E até o sol raiar. Esse é o lendário Rubi. Uma lenda nunca se apaga. Lendário Rubi Saudade. Olá, sacudir. Yeah. Bora sacudindo no lendário, no lendário, no lendário. Agora que eu quero ver! É a lambada do cabaço, meu irmão! Quem já arrancou um cabaço aí? Um, dois, três! Amigo Ponga do Rasga Baralho tá com a gente também. Aquele abraço, hein? Elton, a Suzy também, das passageiras. Os passageiros estão com a gente. Ô, Rodrigo! Oi! Já comeu o cabaço. Olha o Eric Motos também com a gente ali. O Leozinho da Remissa, aquele abraço. André e seu grande amor da mãe Virenada, galera de Quaraci. Que coisa boa! Hoje, dia dos papais, o nosso lendário em Santa Isabel, no Jurunês, hein, gente? Vai ser muita onda. Rubi, talentoso marajoara. É pra fazer o caqueado, meu brother. Arrepiando tudo. nosso amigo Ney, o Rogério, também o Henrique, a Ruiva, a Ilha dos Mascarados do Marco, todo mundo junto e misturado por aqui, que coisa boa! Então, nós sabemos do carinho, nosso parceiro Manel e toda a galera do Cidade e Folia tá com a gente, que coisa boa, hein? Bora, soldado! O homem do Danone tá com a gente, o soldado Eva. DJ de saudade no Pará se chama DJ Tubarão. É ou não é, Doquinha? E Doquinha? Vou nem falar o resto. Júlio Alucinado também, a Sátia, a Jane também da família Polo. E a Silvana tá com a gente. Bora, Tidio Bo! O grupo Rubi de Aparelhagens apresenta a sua terceira geração. Bora que tá na hora! Herdando o dom do mestre e seguindo o legado da família Rubi. Ele chegou. Já tô na área! O garoto que a cada apresentação surpreende o mundo das aparelhagens. Chega junto, DJ Didio Boy. Bora pra cima, minhas equipes! Bota essa galera pra dançar e comande a lenda viva das aparelhagens. A lenda viva das aparelhagens. O lendário Rubi. O mundo do som. E joga a mãozinha pra cima e joga, joga, joga a mãozinha pra cima e joga, joga, joga, vai! É pra começar! Quem é do babão, bate na palma da mão! Quem é do babão, bate na palma da mão! Tchá, tchá, tchá! Cadê o grito da galera do Remo? Faz a pedra, faz, e faz a pedra, faz. Pro lado, pro outro, pro lado, pro outro, pro lado, pro outro. Bora esquentar! E aí, via show! Eu quero ouvir! Vai tocar! Quem é? Rubi! Tirarirarirá, tirarirá, tirarirarirá. O primeiro a gente nunca esquece! É de geração em geração! E vai! E vai! Brega do Rubi. E aí? Eu vi a nave do som. Eu não sabia que ela ia decolar por aqui. Pensei até que era um disco voador, mas era a nave do Rubi, Rubi, Rubi. Quem é? Rubi, Rubi, Rubi. Eu vi a nave do som. Eu não sabia que ela ia decolar por aqui. Pensei até que era um disco voador, mas era a nave do Rubi, Rubi, Rubi. Rubi, Rubi, Rubi. Bate forte, iluminação a laser. Rubi é poderoso, a nave tá no ar. O sempre poderoso, quem comanda, quem agita, quem... E o Babi descer é o Gilmar. Dance com o Rubi, dance sem parar. Dance com o Rubi, a nave vai decolar. Dance com o Rubi, dance, dance sem parar. Dance com o Rubi, a nave vai decolar. Dance, dance, dance, dance do lendário. Dance do lendário, explode, vai. mais uma chance. Procure outro lance, não preciso de você. Aquele instante delirante, apaixonante. Decolei naquela nave, decidi não mais querer você. Eu bem que tava certo em duvidar. E suas saídinhas com DJ Gilmar. E você toda safadinha, se fingindo de mocinha. Com DJ considerada detonar. Eu já... Vai botando, vai! Agora eu vou botar. Vai! Eu vou botar a bola para remexer. Mais jovem do Pará. Detonando pra você, Davi Achão. Mais pólvora. Quem é do Vavão? Quem é do Vavão? Dá um grito. E a galera do Remo. Ed vai pra filho. Bate forte e arrepia o meu coração. O desejo, o teu corpo, o teu cheiro, a me embriagar. Eu também, também me sinto assim quando estás, estás perto de mim. Me sinto como em uma espaçonave onde nada, nem ninguém pode me tocar. Eu te quero desse jeito que eu gosto, seu corpo é um portal. E a gente agradece toda a tribo do Tupinambá. Também tá marcando presença aqui com o nosso lendário. As nossas equipes. Alô, doutor Robertinho. Alô, Jamine, beijão pra você. Alô, Ananda. E a minha mão me desce. Alô, mão me desce. Jovem do Pará. Toda área. Se você quer que eu vá descendo até embaixo, se você quer que eu vá descendo só de cueca, se você quer que eu vá descendo até embaixo, se você quer que eu vá descendo só de cueca, chupa, chupa, Paula, mete o pau e mete a máquina, chupa a safadinha e vem pra cá, vem dançar, chupa, chupa, Paula, mete o pau e mete a máquina, chupa a safadinha e vem pra cá. Fica na cidade nova, é muito fácil de encontrar. Se você quer sair e não tem pra onde ir, venha pro clube Ipanema, você vai se divertir. É o melhor clube que tem, você vai... Qual é o som? O som é de qualidade, da melhor aparelhagem. Rubi. Da melhor aparelhagem. Rubi. Da melhor aparelhagem. Dance no Ipanema. Dance no Ipanema. Mas gente, não podemos esquecer que hoje é dia dos pais. E eu quero fazer uma homenagem pra razão da minha vida. Uma das pessoas que eu mais amo, junto com a minha mãe. Alô, Pavidense! Essa é a minha homenagem pra você! O mestre dos mestres! O ícone da cultura paraense! Ed, vai pra filho! Chegou pra fazer a festa. A qualidade é o sucesso que interessa. Não importa onde esteja, qual seja o lugar, ele faz o povo dançar. Lendário. Ele chegou pra fazer o show. Não vale chorar. Pra sucesso ele vai dando seu alô, tocando todas sem parar. Sempre em primeiro lugar, é o melhor DJ do Pará. tocando todas sem parar. Sempre o primeiro lugar é o melhor DJ do Pará. Quem é? Quem é? Quem é? Quem é? DJ Gilmar, eu boto fé em você. Faz a galera mexer, faz esse povo dançar. DJ Gilmar, eu boto fé em você. Faz a galera mexer, faz esse povo dançar. DJ Gilmar, eu boto fé em você. Faz a galera mexer, faz esse povo dançar. DJ Gilmar, eu boto fé em você. Faz a galera mexer. Castiga, DJ Boy! Meu amor, não consigo esquecer de você. Quando lembro. Fala, meu parceiro, ele é alto dos vivos, Hightech! Era você a mais bela. Eu quero ouvir a galera cantar! Parece. E aí? Não vá seguir seu telefone, eu preciso saber. Como é que você tá? E o lendário bota a galera pra cantar. Eu acordei pensando em te falar, alguma coisa que faça lembrar de tudo que vivemos por amar, das noites que fugimos sem pensar, agindo por impulso da paixão, seguindo a voz que vem do coração, deixando acontecer. E a galera vai cantar na minha show! Você não sai da minha memória, mesmo assim não tem mais volta. Pois me trocou por um alguém, atração só de momento. Minha vida dediquei a esse amor que não valeu. Mesmo assim eu te guardei. Eita, meu lendário! Ele é o Todo-Poderoso. Então bora! Doente de amor. Calma que é baile da saudade. Quem é que tá tocando? Quem é? É o garoto Didio, o DJ mais jovem do Pará. Aqui, Rubi. Me dá seu carinho, devagarinho, mata meu desejo com o teu. Equipe Explosão! Que faço minha mulher. Bora, soldado Evaldo! Quero ser seu dono toda essa noite, me cansar de gozo nos seus açoites, entregar meu corpo, fazer o que você quer. Mas tudo isso é obsessão que eu vivo a imaginar. A fantasia de amor com você, sonhando o dia eu te amar. Coladinho na Via Show! E o tio Givaldo vai gravando tudo! Alô, doutor Robertinho! Tá aqui ao lado! Didio Boy! O que é que você quer que eu largue isso aqui? É só me pedir. Valdem Marcilene, Java Cedelo, Monique! Soldado! E aí, Belzinho? Garçom ou chofé, eu paro de ser. É só dizer. Ivan Celta na pra não morrer, meu único amor. Eu largo que sou, você zelador de um prédio qualquer. portão, o portão dos sonhos que você sonhou. Alô, Dodô, chega juntinho. Diga o que você quer, e se acaso não quiser, feliz eu serei seu nada mais, nada de amor. Só as melhores. E a Rose. Com o coração ferido de tristeza e dor. Renanzinho, Chitara, Dona Adriana, a Luananda, beijão. Só agora eu sei o quanto me enganei. Quando fui acreditar nas suas lindas promessas de um grande amor. As meninas da Via Show. Isso só me fez chegar à conclusão que os homens são iguais. Eu meu parceiro Nildo do Império, alô garoto! A gente vai se ver algum tempo depois. Até as pedras se encontram quanto mais nós dois. Lobby da Bratinha, alô fugitivo! A gente vai se ver algum tempo depois. Até as pedras se encontram quanto mais nós dois. É saudade! DJ mais jovem do Pará. Se você quiser, vai ter que me aceitar do jeito que sou. Não queira me mudar, estou bem assim. Cansei de me entregar. Paulinho, saudade, a Bruno, tudo pra você. Esquecendo até DJ Kleber da cabanagem. De mim. Flávio da Tech Brit, meu patrão, tamo junto. Hoje eu sou mais eu e vi. Mas porque sou bem mais pra vida. Já fiz a minha estrada reta e sem descida. Por isso eu penso desse. E a galera vai cantar. Não vou mudar, não vou mudar, porque a vida já me fez assim. Não vou mudar, não vou mudar, só pra ver você gostar de mim. Pague do 360. De terra alta. Quem me aceitar do jeito que sou. Não. Eriel dos filhos high-tech. Estou bem assim. Cansei de me entregar pra lhe satisfazer. Esquecendo até de lembrar. Guitarrinha, de vai. Bora detonando minha show. Tudo pra você. Deixa eu te amar só um pouquinho. Sou um gato louco por carinho. Oh, oh, oh. Carente de amor. E como? É como eu estou. Quero aqui abraçar com muito carinho. Venha. Amiga Raíssa e o Bibico marcando presença hoje aqui. O nosso lendário Rubi. Aniversário do Carlito na Via Show pra galera! Galera, vai curtindo o nosso lendário! Amiga Damiana, beijou no coração pra vocês! DJ Paulinho Galado, seu grande amor! E os passageiros da nave sempre com a gente aqui! Um abraço pra vocês! Alô, Klebe, beijou no coração, viu, filha? Alô, Miau! Miau! Olha as amigas do Retrô já estão na área também. E vai, vai. Alô, Cidine Alegura, está aqui com a gente, beijando o coração. Um abraço pra você. Dali, dali, dali, dali. Olha, meu parceiro Pablo e a Marcela. Um abraço pra vocês aqui no Lendário. E a galera vai cantar. Na ponte dos teus olhos. E aí? Quero me banhar. No seu beijo molhado. E as poderosas. Vou matar minha sede. Um abraço pra vocês. Me embala nos seus braços. Faça-me sonhar. DJ João Calado de Vigia. Me leva pro seu colo. Pode me ninar. Rubi. Me cubra de carinho pra cessar meu frio. Fala em meus ouvidos, me causa arrepios. Alisa meus cabelos, tira o meu medo. Alô, Tiguinho. Vida sem guardar segredo. Tudo entre a gente pode acontecer. Meu parceiro Renanzinho, o Dodô, tá cacado, Dodô. Sem lugar. Galera, cabanos da cabanagem, bora, Lopes. Te ama muito, fala em noite. Vem pra via show, aniversário do Carlito. Vem, te atraio com meu... Conversa bonita. Aniversário do Carlitão, hoje aqui na via show. As melhores se encontrando. Posso te apanhar. Vem, te atraio com meus olhos, sou sua armadilha. Você minha presa, meu prato. É aniversário do Carlito. Primeiro esse cara que eu considero muito. Parabéns, Carlito. Explode via show. É tão lindo o amor que a gente faz. Digo, boy, deixa eu abraçar com muito carinho também o nosso parceiro Tinho, grande empresário do pescado lá do Vero Peso. Parabéns pra você, feliz aniversário, Tinho, do seu amigo DJ Tubarão, viu? Nosso amigo Márcio, o rei da dourada, tá aqui! Uma saudade, um vazio sem você. Motora Cláudio do Guaxará! Viver sem você, eu já não consigo mais. E você sem mim, também não vive jamais. É amor sem fim, entre você e eu. Essa coisa mais linda que me aconteceu. Yeah! É amor sem fim, entre você e eu. Só resta agora amor, agradecer a Deus. Olha meu parceiro Rodolfo dos Balões. Um abraço pra você, Rodolfo. Esposa Nick, tá com o Jarinho. Irmãozinha Lirinho, um abraço, valeu. Eu conheci um garotinho. É o garoto Didio. É o garotinho Didio. Olha as carroceiras da saudade, um abraço! E parecia me dar bola. No segundo vi que estava apaixonada. Não pude em nada pensar. Eu queria ser a sua namorada. Abraço pra você, Rita! Sempre com a gente aqui no Lendário. Quando descobri que era brincadeira, fui pra casa como eu chorei. E a gente não esquece, claro, do nosso parceiro Dodô. Este incansável Dodô, presidente dos fã-clubes. Valeu, Dodô! A nossa produção, os nossos montadores, a galera aqui direta e indiretamente trabalha nesse rubizão aqui pra fazer essa galera dançar e curtir. Obrigado! Nosso amor é tão imenso que nem mesmo o tempo pode apagar. Fala, meu parceiro Thaleson da XK, Josi, papito é Duda Chilene. Se tu me ama, sei que o nosso amor nunca vai ter fim. Cada dia que se passa, nosso amor aumenta sem poder parar. E quando, e quando? E aí, meu amor? Estou perto de ti. Minha vontade de dançar com você. Eu te amo. Eu também te amo. Eu te quero. Eu também te quero. Vai dançando no Lendário, vai dançando, vai, vai. Eu voltei.

Eu tenho dois amores, mas não sei como explicar. Quando ela te joga teu cineral iguais, e veja minha vida, como é que fica. Se três é muito, um é pouco, dois é demais. Eu tenho dois amores, mas não sei como explicar. Quando ela descobri que eu as amo iguais. Toda novela tem o seu final. Fiz o papel de um homem fatal. A minha vida ficou complicada. E lembrando, amanhã tem o nosso lendário lá no Jurunense. E próximo domingo ficou complicado. Estaremos lá no Caçota. Nossas equipes, muito obrigado. As equipes do nosso Rubi, também toda a equipe Chope Saudade do Tupinambá, toda a galera, meu parceiro Paulinho Calado, Pablo Marcela, Monique, todo mundo achou, obrigado. Lá vai a nossa última. Valeu, Viacho! Tchau! Ah, pois essa deu cinderão. Vem dançar, vem dançar, vem curtir, vem dançar, Urubi, vem dançar, vem curtir, vem dançar, Urubi, Urubi é a nave do som, yeah! É o poderoso que chegou pra arrasar, toca de jeito com o brega, Gingil Boy, essa galera não pode parar, o DJ mais jovem do Pará, está rebolando, com esse passo que é pra lá e pra cá, vem dançar comigo na nave, porque é o Urubi que já detonar. É isso aí, galera. O B é a nave do som. É o poderoso que chegou pra arrasar. DJ Gilmar no comando da nave. É o poderoso que já vai decolar. Obrigado, meu Deus. O senhor é maravilhoso. Esse é o nosso lendário. O primeiro a gente nunca esquece. É de Vai Pra Filho. Hum.